estar com a gente. Meu amigo César, que prazer pra nós dos Atuais cantar com a banda Enigma. Esse amor é o amor da minha vida. Por esse amor briguei com meio mundo. Fale quem quiser que sou maluco. Por gosta de um amor tão vagabundo. Só eu sei do amor que sinto por ela. Não me importa que falei que estou errado. Não desisto desse amor nem que o mundo acabe. Quem me julga com certeza ainda não sabe o que sente um homem apaixonado. E se eu quiser beber por ela, eu bebo. E se eu quiser chorar por ela, eu choro. Não tenho vergonha de assumir. Ela é a mulher que eu adoro. E se eu quiser beber por ela, eu bebo. E se eu quiser chorar por ela, eu choro. Se precisar implorar seu amor, de joelhos aos pés dela eu imploro. A sua rádio Doce Mel FM. Pelo menos rádio da comunidade. Decidiu melhor. Não me escutar e se ataquemos pelas pernas. Já me amoleceu as pernas, aquele cheiro de queimado. Daí a pouco escuto o grito do Darcy. Tá sem feio, abacaxi. Fiquemos desesperados. Ai, ai, ai, o abacaxi tá sem ser, compadre. E agora o que fazemos? Ai, ai, ai, começamos a rezar, pedindo pra todos os santos faz o abacaxi parar. Ai, ai, ai, o abacaxi tá sem ser, compadre. Ainda bem que no final, ai, ai, ai, o terceiro era penteado. Se salvamos, demoramos, mas toquemos, vai de cagado. Desesperado, ai, ai, ai, o abacaxi tá sem ser, compadre. E agora o que que fazemos? Ai, ai, ai, começamos a rezar, pedindo pra todos os santos faz o abacaxi parar. Ai, ai, ai, o abacaxi tá sem ser, compadre. Ainda bem que no final, ai, ai, ai, o Darcy era penteado. Se salvamos, demorei, mas toquemos, vai de cagado. Ai, ai, ai, o abacaxi tá sem freio, minha Nossa Senhora Aparecida nos serve. Começamos a rezar, pedindo pra todos os santos fazer o abacaxi parar. Ai, ai, ai, o abacaxi tá sem freio, pai. Ainda bem que no final, ai, ai, ai, o Darcy era penteado. Se salvamos, demorei, mas toquemos, vai cagado. Top Show, sua manhã com muito mais alegria. Beijar apenas não me satisfaz. Deixa eu tirar tua roupa, te ver nua, te amar à luz da lua, te deixar querendo mais. Acho que voltei a ser adolescente, um menino frágil tão inconsequente. São loucuras que eu faço por você, na esperança de te ter um pouco mais de novo em minha vida. Eu preciso ter você de novo aqui. Foi Deus quem te fez pra mim essa saudade tão bandida. A distância aumenta mais essa paixão. Me faz sofrer de solidão quando chega a hora da despedida. Acho que vou descer adolescente, um menino frágil tão inconsequente. São loucuras que eu faço por você, na esperança de te ter um pouco mais de novo em minha vida. Eu preciso ter você de novo aqui. Foi Deus que te fez pra mim essa saudade tão bandida. A distância aumenta mais essa paixão. Me faz vai sofrer de solidão quando chega a hora da despedida. Eu preciso ter você de novo aqui. Foi Deus que te fez pra mim essa saudade tão bandida. A distância aumenta mais essa paixão. Me faz sofrer de solidão quando chega a hora da despedida. Oh, oh. Deixa eu te amar ainda um pouco mais. 87,9. Resolvi sair de casa, abri mão da liberdade. Achei a mulher perfeita, moça distinta e direita, mais bela da cidade. Namoramos por um tempo, firmamos o casamento. Vejam só como é que é. As coisas foram mudando, mas ainda estou amando. Só que amando da mulher. Paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Nossos apoiadores culturais. Doce Mel FM. Apoio Cultural. Panificadora e Lanchonete Fausto. 18 anos de muita qualidade e sabor desde 2006. Somos uma empresa familiar dedicada a trazer delícias fresquinhas e um atendimento acolhedor para você. Pães, salgados, lanches e doces irresistíveis com os melhores bolos da região. Que tal encomendar agora? Ligue 32580339. Tradição e sabor em Vitor Meirelles. Panificadora e Lanchonete Fausto. Apoio Cultural. Luciana Materiais de Construção. Construindo ou reformando, aqui você sempre sai ganhando. Tudo do fundamento ao acabamento em materiais de construção elétrico e hidráulico. Além de calhas, vidros e esquadrias de alumínio. Você também encontra na Luciana qualidade e variedade em artigos para pesca, camping e lazer. Utensílios domésticos, linha pet e linha completa de montaria. Telefone 32580166. Hashtag na Luciana tem. Luciana Materiais de Construção. A rádio do seu coração. Lucimel FM. me ensina a te esquecer. De sentimentos o que eu sei você me ensinou. Passo a passo eu descobri o verdadeiro amor. Agora diz que não quer mais ficar comigo. Me ensina a te esquecer. Em sua frente implorando está seu aprendiz. O que eu faço nessa hora, por favor me diz. Te esquecer sozinho, juro, eu não consigo. Tão sozinho, carente de carinho, e você me acolheu. Me deu amor, me deu prazer, eu tive tudo. O maior homem do mundo no momento era eu. Mas tão fria e assim tão de repente, acabou tudo entre a gente sem me dar explicação. Eu não sei o que eu fiz de errado. Sei que estou abandonado sem saber qual a razão. Me ensina a te esquecer. De sentimentos o que eu sei você me ensinou. Passo a passo eu descobri o verdadeiro amor. Agora diz que não quer mais ficar comigo. Me ensina a te esquecer. Em sua frente implorando está seu aprendiz. O que eu faço nessa hora, por favor me diz. Te esquecer sozinho, juro, eu não consigo. Sempre andei por essa vida tão sozinho, carente de carinho, e você me acolheu. Me deu amor, me deu prazer, eu tive tudo. O maior homem do mundo no momento era eu. Mas tão fria e assim tão de repente, acabou tudo entre a gente sem me dar explicação. Eu não sei o que eu fiz de errado. Sei que estou abandonado sem saber qual a razão. Me ensina a te esquecer. De sentimentos o que eu sei você me ensinou. Passo a passo eu descobri o verdadeiro amor. Agora diz que não quer mais ficar comigo. Me ensina a te esquecer. Em sua frente implorando está seu aprendiz. Eu passo nessa hora, por favor me diz. Te esquecer sozinho, juro, não consigo. Doce Mel FM 87,9. Só pra ver você sorrir. Não chore mais, estou aqui. Eu vou lhe morder todinha só pra ver você sorrir. Cheguei, não precisa mais chorar. Eu vou cuidar de você, não precisa voar. Não quero ver você aqui, eu não vou sair daqui. Vou continuar mordendo só pra ver você sorrir.

Daqui a pouco estamos de volta. Fique agora com nossos apoiadores culturais. Doce Mel FM. 7:41. Apoio Cultural. É incrível como meus pais são parceiros pra tudo. Até em gastar na mesma fatura do cartão da Cressol. Assim dá pra somar mais pontos pra gente poder viajar. Bom, o crédito é deles, mas o próximo destino fui eu que escolhi. Com direito à sala VIP e seguro viagem. Agora é só arrumar as malas. De cartão sem anuidade ao acesso à sala VIP, conte com a Cressol para todos os momentos da vida. Cressol, tudo começa apoio por você. Cultural. Oportunidade. Você que sonha em ter seu sítio, vende-se um lindo terreno rural com escritura pública, sem benfeitorias, em Barra da Prata, medindo 37.888 metros quadrados, com o rio Itajaí aos fundos e frente para a estrada geral principal, que liga Vitor Meireles a Itaiópolis. Aceita veículos e parcela uma parte também. Entre em contato no telefone WhatsApp 479-8813-5639 com o Serjão. Repetindo 479-8813. 813-5639. Não perca esta grande oportunidade. Oi, Doce Mel! Doce Mel FM. Inteira, fumando e bebendo, fazendo de tudo pra te esquecer. Andei pela cidade, feito um louco sem rumo, e em todas as coisas só via você. Na fumaça do cigarro, na espuma da cerveja, eu via teus olhos, começava a chorar. Não sei por que brigamos, se nós nos amamos. Por isso te liguei, só pra te falar. Alô, alô, alô meu amor. Sou eu, te pedindo pra voltar. Alô, alô, alô meu amor. Diga que vai me perdoar. Perdoar. Alô, alô, alô, meu

ciúme faz mal pra gente. A falta dos teus carinhos, o meu coração reclama. Quero te ver sofrendo, ter amor para quem te ama. Sete vírgula 89,9 Doce Mel FM. Aberta para o novo. Farinha pra enxugar um sangue escaldado. Oi, galeboia campeira, pra um estradeiro estropiado. Do engraxar do bigode, golpeio a guampa de canha, dando um tempero especial às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara. Campeio a lenha pro fogo, esperta o chivo nas varas. Apruma, vem vibrar o mate, aquento arroz carreteiro. Depois de bucho chinchado, seguimos a estrada, parceiro. De charque, arroz da panela preta, que é receita moda antiga, do rangido da carreta, matando e contando causos, de bailantas e carpetas, do engraxar do bigode, golpeio a guampa de canha, dando um tempero especial, às refeições da campanha. Vamos encostando a carreta, talhando espeto em taquara. Campeio a lenha pra o fogo, espeta o chivo nas varas. Apruma, vem vibra o mate, aquento arroz carreteiro. Depois de puxo chinchado, seguimos a estrada, parceiro. Encostando a carreta, talhando espeto em taquara. Campeio a lenha pro fogo, espeta o chivo nas varas. Apruma, vem vibra o mate, aquento arroz carreteiro. Depois de bucho chinchado, seguimos a estrada, parceiro. No seu ritmo. Ritmo 87, 87 FM. Quanta história eu tenho inventado para estar aqui, aqui ao seu lado, e nem se dá conta que faço tudo por te ser. Sei que pensa que já não sou mais sincero, sei que pensa que já não tenho remédio. Demorei pra perceber e senti não sei viver. Aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei, abrindo as portas do meu coração que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi que um dia é um século sem ti. demonstrar que estou mudado. Esqueço o que passou, passou. O próprio tempo me ensinou. Temos que aprender com nossos próprios erros. Temos que aprender a esquecer o medo. Demorei pra perceber e senti não sei viver. E agora que não estás aqui, me dou conta quanta falta me fez. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. Sei que falhei e te peço perdão da melhor forma que eu encontrei. Abrindo as portas do meu coração, que está sempre esperando você. Não há nada para comparar o tremendo vazio que deixas em mim. Tens mudado minha vida, me feito crescer. Só agora foi que aprendi. E um dia é um século sem ti. Ouça agora nossos apoiadores culturais. Doce Mel FM. Apoio Cultural. Olá, associados. Sou Iseu Pitt, presidente do Conselho de Administração do Sicoobi Crédito Planalto. As pré-assembleias estão chegando e acontecerão novamente de forma presencial. Participar é uma escolha que dá resultados. Sua presença é fundamental para o futuro de nossa cooperativa. Nos vemos lá. No dia 24 de março, às 19 horas. No Centro de Eventos Santa Catarina, em Vitor Meirelles. Lembrando que quem chegar até o horário de início concorrerá a uma TV 55 polegadas. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi. Apoio Cultural. Olá, Vitor Meirelles e região. Apresentamos a Pragmix Dedetização, sua parceira ideal no combate a pragas e muito mais. Na Pragmix Dedetização, oferecemos soluções eficazes e seguras, sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade e certificação. Sua segurança e bem-estar estão em primeiro lugar. Não deixe que as pragas tirem a paz do seu lar ou negócio. Entre em contato agora mesmo e descubra como podemos transformar o seu espaço em um ambiente livre de incômodos. Telefone e WhatsApp 47 98475 1639 ou 99723 0275. Localizada em Vitor Meirelles. Conte com a Pragmix Dedetização. Qualidade e confiança para um ambiente saudável. ZY1 535, 87,9 MHz. Doce Mel FM. Estúdio e transmissor localizado na rua Sebastião Câmara, número 140, Vitor Meirelles, Santa Catarina. Doce Mel FM. Jornal do Trabalhador. Liderança e jornalismo com credibilidade. Entrevistas, reportagens e a garantia de saber primeiro. Uma equipe atenta às maiores fontes informativas. Jornal do Trabalhador está no ar. Cressol, o crédito da agricultura familiar, oferece Jornal do Trabalhador. Cressol. Poupar, planejar e investir. Mais que uma cooperativa de crédito, uma família. A cooperação é o caminho do desenvolvimento. Sua família, nosso compromisso. Comprometida com o desenvolvimento do campo e da cidade. Aqui, você está em casa. A sua cooperativa de crédito. Faça uma visita à agência Cressol e conheça as vantagens. Jornal do Trabalhador. Liderança e jornalismo com credibilidade. Entrevistas, reportagens e a garantia de saber primeiro. Uma equipe atenta às maiores fontes informativas. Jornal do Trabalhador está no ar. Quinta-feira, 6 de março de 2025, no ar Jornal do Trabalhador. Produção, Departamento de Rádio e Jornalismo do Cimeu FM. Apresentação, Cristiano Oiva. Bom dia para você, 8 horas com 8 minutos, 23 graus em Vitor Meirelles, tempo bom, predominância de nebulosidade nesse momento. Começando com um destaque internacional, a França está oferecendo a inteligência à Ucrânia. O ministro de defesa do país, Sébastien Lecornu, nesta quinta-feira, um dia após Washington anunciar que estava suspendendo, fazendo uma pausa, compartilhamento de inteligência com Kiev, um esforço para aumentar a pressão sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estados Unidos estão pressionando Zelensky a cooperar com a tentativa do presidente Trump de convocar negociações de paz com a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Entre aspas, temos recursos para ajudar e vamos ajudar os ucranianos, afirmou Lecornu, a estação de rádio France Inter. Lecornu também ressaltou que o estoque de armas nucleares da França, desenvolvido nos primeiros dias da Guerra Fria, projetado para ser independente das potências, estão dominantes. Washington e Moscou era suficiente. Temporal na Argentina, tempestade granizo atingiu áreas do leste de Mendoza na tarde de ontem. Imagens que circulam em redes sociais dão uma dimensão das pedras de gelo superiores a um ovo de galinha de tamanho médio. Foram registrados diversos prejuízos, especialmente na agricultura. Seguindo com mais informações, agora destaques nacionais. Morre ex-integrante da banda Dominó, Klaus Ri. Ex-integrante da banda Dominó, que fez muito sucesso nos anos 90, morreu aos 50 anos de idade. Informação revelada pelo produtor musical dele nas redes sociais na última terça-feira. Ele iniciou a trajetória como modelo na Taxi Models na década de 90, trabalhou como assistente de palco no Passo a Repassa no SBT, além de ter integrado o elenco da Praça Nossa também na mesma emissora. Musicalmente fez sucesso com o grupo Dominó, além de trilhar também carreira solo. Destaque nacional, saiu a apuração das escolas de samba. Campeã desse ano é a Beija-Flor, que por um décimo venceu, desbancou concorrentes e fatura na despedida do cantor Neguinho da Beija-Flor a mais um caneco na série Ouro do Carnaval Carioca. É o 15º título da Beija-Flor desde a fundação em 48, que vem 7 anos após o último título em 2018. Entre aspas, encerrei com chave de ouro, Deus foi muito bom, eu não imaginava. Comemorou o Neguinho da Beija-Flor, que fez 2025 seu último desfile como intérprete da escola. A apuração ocorreu na cidade do samba na tarde de ontem, quarta-feira de cinzas. Acidente na Via Dutra. O ônibus que ia do Rio de Janeiro a São Paulo, 45 pessoas, caiu uma ribanceira na rodovia Dutra na madrugada já de hoje, deixando um morto e 25 feridos. Segundo os bombeiros, o veículo estava parado no cruzamento devido a problemas mecânicos quando o solo cedeu. O ônibus foi de uma altura de cerca de 7 metros. A CCR, empresa concessionária que administra a rodovia, nega que o solo tenha cedido. Acontecido foi no quilômetro 98, no trecho da cidade de Pindamonhangaba. Ainda falando do Sudeste, o corpo da adolescente Vitória Regina Souza, 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 26 do mês passado, foi encontrado com marcas de violência, cabelo raspado, sem roupas, numa área de mata, município de Cajamar, no Rio Grande do São Paulo. Justiça decretou a prisão de um ex-namorado dela. Segundo a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição, levado ao IML para ser periciado. Parentes do adolescente foram chamados ao local e identificaram a partir de tatuagens. Vitória havia sumido em Cajamar para sair do restaurante de um shopping que trabalhava e voltar para casa. A câmera de segurança registrou quando ela caminhou em direção a um ponto de ônibus, seguindo por dois homens. Nas imagens, possível ver que um deles subiu no mesmo ônibus que ela. Segundo testemunhas, havia também outro veículo em um ponto de ônibus em que Vitória desceu a caminho de casa. Momentos antes de desaparecer, ela enviou áudios para uma amiga chorando, contando que foi seguida a cegada por homens que estavam no carro. Os destaques do estado, 8h14. 28º boletim do programa Monitora Milho detectou uma diminuição na média de incidência da cigarrinha do milho em Santa Catarina. Para a pesquisadora da IPAGRE, Maria Cristina Canali Silva, responsável pelo levantamento, a diminuição pode ser reflexo do manejo realizado pelo produtor na fase de vegetativa da lavoura. Maria Cristina destaca também que foram encontrados menos insetos infectantes durante a última semana. Segundo ela, o panorama também pode ser reflexo de um manejo inicial. Entre aspas, o produtor que plantou o milho safrinha não deve negligenciar o manejo da lavoura para impedir os insetos infectados que migram de lavouras mais velhas transmitam os patógenos nas fases iniciais do milho de segunda safra, completou. Assalto, inclusive, com reféns. Madrugada de hoje, uma conveniência foi invadida por 3 homens encapuzados em Jaraguá do Sul. O roubo aconteceu na rua José Teodoro Ribeiro, a rua principal do bairro Ilha da Figueira. Um atendente de 29 anos, no local, conversando com 2 colegas, quando o trio invadiu o estabelecimento. Um deles anunciou o assalto e fez a vítima de refém. Segundo relato da mulher APM, um dos assaltantes aplicou um golpe de gravata em um dos seus colegas, pressionou com uma faca contra o pescoço enquanto outro suspeito esvaziou o caixa, levando cerca de R$2.000 e também um celular da empresa. Após o crime, os suspeitos fugiram a pé. Uma das testemunhas informou que reconheceu o homem que portava a faca e mencionou o apelido dele. Pouco depois, a PM recebeu a informação que a pessoa havia encontrado a faca utilizada no crime. O suspeito estaria na ponte do trabalhador. A guarnição foi até o local e encontrou o assaltante, 32 anos, vestindo a mesma blusa usada no roubo. Foi preso e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Destaque estadual que traz também notícia para o Alto Vale. Governador traz programa Santa Catarina levado a sério. O governador Jorginho Belo vai estar em Rio do Sul logo mais a partir das 9 da manhã desta quinta-feira. A apresentação da segunda edição do programa Santa Catarina levado a sério, mais perto de você. Entre aspas, vamos pegar a estrada novamente para conversar com 295 prefeitos do estado. Na segunda rodada, em minha equipe, vamos prestar conta dos investimentos feitos na cidade em diversas áreas. Avançamos com o programa Estrada Boa, cirurgias eletivas, ampliação da rede trifásica, melhoria em fornecimento de água, outras entregas, repasses importantes para as prefeituras tocarem obras elencadas como prioridades para a população. E então, nesses próximos meses, vamos rodar mais uma vez o estado para conversar olho no olho em todas as associações, melhor dizendo, dos municípios, finalizou o governador. Seguindo com mais informações pertinentes ao Alto Vale, uma mulher foi presa na tarde de ontem em Aurora, após ferir gravemente o companheiro com uma garrafada. Conforme o relato, arremessou a garrafa de vidro contra ele, causando corte profundo no braço esquerdo. Ele perdeu muito sangue, entrou em estado de choque, precisou ser socorrido por populares antes de receber atendimento dos bombeiros. Após primeiros socorros, encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Tuporanga, onde passou por cirurgia. A mulher afirmou que não teve intenção de feri-lo, mas admitiu ter jogado a garrafa. A guarnição encaminhou a mulher à delegacia para os procedimentos cabíveis. Ainda falando do Vale Sul, Tuporanga, um suspeito de 30 anos de idade tentou arrombar algumas casas do bairro Seminário. Moradores perceberam a ação e iniciaram uma perseguição. De acordo com relatórios bombeiros, ocorrência por volta de 10 para meio-dia de ontem, a equipe recebeu o chamado para socorrê-lo, que relatou ter consumido cocaína e não estava se sentindo bem. Após a avaliação do local, levaram ao pronto-socorro para atendimento. A polícia militar esteve presente para dar apoio à ocorrência e em seguida ele foi conduzido à delegacia. Acidente também na região do Vale Sul. O acidente envolveu um carro e moto atendido pelos bombeiros de Tuporanga na SC-281 na tarde de ontem. O condutor da CG Honda 125, um rapaz de 18 anos, não era habilitado, foi levado ao Hospital Bom Jesus, suspeito de fratura no pé esquerdo. O motorista do automóvel, Corolla dada, sofreu. A Polícia Militar Rodoviária de Aurora fez os demais procedimentos. Prefeitura de Lontras publicou uma portaria que determina afastamento preventivo de uma professora da turma da pré-escola 2 após recebimento de denúncias de possíveis agressões à criança. A docente é suspeita de ter dado tapa nas mãos de uma criança, ter utilizado uma régua para bater na mão de outra. Ambas apresentam laudos médicos que relatam possíveis sinais de agressão. O episódio, oficialmente comunicado à Secretaria Municipal de Educação, encaminhou um memorando interno sobre as alegações, caracterizando as atitudes da professora como infrações disciplinares prevista no Estatuto de Servidores Públicos de Lontras. Acordo com o artigo 104 do referido Estatuto, servidores podem ser responsabilizados civil, penal e administrativamente em condutas irregulares no exercício de suas funções. Em decorrência disso, estará no processo administrativo disciplinar para apurar as operações. Além disso, a servidora foi afastada das funções por um período inicial de 60 dias. O afastamento poderá ser prorrogado por ainda mais 60 dias, mas será suspenso ao fim do prazo estipulado, independente da conclusão do processo. A portaria já está em vigor e seguiu publicada no Diário Oficial do Município de Santa Catarina. E infelizmente faleceu a segunda vítima do grave acidente em Pouso Redondo. A condutora do Chevrolet Celta, que se envolveu em um grave acidente na BR-470 em Pouso Redondo por volta da meia-noite da madrugada de sábado para domingo, onde já havia falecido o caroneiro, ela também não resistiu, faleceu ontem no hospital de Rio do Sul, após agravamento da sua situação. Angélica Dalck era natural de Trombudo Central. Na tarde de ontem, por volta de uma hora, um incêndio atingiu uma residência localizada na rua Alfredo Kips, centro do município de Braço do Trombudo. As chamas mobilizaram equipes de emergência que conseguiram controlar o fogo antes que alastrasse para imóveis vizinhos. A casa foi totalmente destruída pelas chamas. Não houve registro de vítimas, felizmente. Moradores próximos relataram terem visto fumaça saindo da casa. Levou uma rápida atuação das equipes. Morava na residência um casal com dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 10. Eles acabaram perdendo tudo que tinham e agora pedem ajuda para recomeçar. Quem quiser ajudar pode entrar em contato no WhatsApp 49-DDD-998-27-6770 com Rosane. Infelizmente, mais uma vítima fatal de afogamento em nossa região. Menino de apenas 2 anos, identificado como Benício Santos Lima, morreu após se afogar numa lagoa no bairro São Miguel, em Ibirama. Por volta de 20 para as 3 da tarde, os bombeiros acionados foram até o local, na rua Egídio Quinza. Equipes retiraram a criança da lagoa e também com a ajuda de populares a realizar manobras de reanimação. Foram acionados também o SAMU, a unidade avançada, inclusive, que o levaria para Rio do Sul. Mas, antes que dessem a partida, o menino acabou não resistindo e foi constatado óbito no local. Família enlutada, nossas condolências. Jornal do Trabalhador. Previsão do tempo. Informações do tempo, agora 8h25, pela meteorologista Francina, Defesa Civil de Santa Catarina. Circulação marítima mantém a variação de nebulosidade, bem como condição para chuva entre madrugada e as primeiras horas desta manhã, no litoral e áreas próximas. Demais regiões, inclusive Alto Vale, presença novamente do sol, favorecendo elevação rápida das temperaturas máximas, novamente superam os 30 graus. E segue o alerta também, ainda da onda de calor, pelo menos até amanhã, ao meio-dia. Tempo e temperatura em Vitor Meirelles, tempo bom, agora o sol rompe o nevoeiro, temos tempo já ensolarado e novamente os raios ultravioletas vão estrear extremos. É aconselhável a proteção de olhos e pele, também hidratação constante devido à baixa umidade relativa do ar, nesse momento já em 79%. Pelas informações do IMET, ainda teremos hoje, amanhã sexta-feira e sábado de tempo bom, com a vinda de uma frente fria que deve aplacar o calor e trazer também chuvas a partir do domingo. A partir de agora, você fica bem informado sobre o mundo do esporte, jogos, resultados e comentários. Agora, no Momento Esportivo. Momento Esportivo, falando de futebol, Liga dos Campeões, a Champions League é destaque, a fase de oitavas, os jogos realizados ontem, Bayern 3, Leverkusen 0, Benfica 0, Barcelona 1 e também PSG 0, Liverpool 1. O goleiro brasileiro foi o destaque dessa partida, com defesas incríveis. Também tivemos ontem o Feyenoord, que era a zebra da competição, que havia eliminado o Milan, perdeu para a Internazionale em casa por 2-0. Seguindo falando de futebol, Copa do Brasil, tivemos jogos ontem também pela fase 32avos. Ontem, Nova Iguaçu 0, Vasco 3, passa o Vasco, essa fase ainda de jogos únicos. Atlético Mineiro passou, goleou 4-1 ao Manaus. Também o Caxias foi derrotado e eliminado, passa à frente o Fluminense pela vitória por 2-1. Jogos de hoje, também por essa fase na Copa do Brasil, às 19h30, Maringá e União Araguaniense. Também às 21h30, compromisso catarinense. No Rio de Janeiro, o Olaria recebe o Brusque. E para finalizar, as notícias do esporte, também do futebol, campeonato catarinense. Tem agora definidos todos os semifinalistas. Ontem, em um duelo bastante equilibrado na capital, o Avaí, que poderia ter aberto 2-0, mas um atleta perdeu um pênalti. E o Figueirense, que aproveitou no segundo tempo para empatar a partida após uma indecisão da zaga e também do goleiro havaiano, por 1-1 tempo normal. E na cobrança de pênaltis, o Avaí anotou os 4 primeiros, enquanto o Figueirense perdeu 2 cobranças, nem foi necessário partir para a série, o fechamento da série das 5 cobranças. Final de jogo nos pênaltis, classificado o Avaí 4-2. Definidas então as semifinais, uma que já estava definida, Joinville e Chapecoense, no estádio de Xanxerê, onde a Chapecoense tem mandado seus jogos no estadual devido à troca do gramado da Arena Condá. Então, o Santa Catarina, equipe de Rio do Sul, que já havia se classificado ontem, esperava o vencedor do Clássico da Capital. Teremos em Rio do Sul, no sábado, em horário que ainda pode ser mudado pela Federação Catarinense. De momento, é às 16h30 do sábado, Santa Catarina e Avaí, também jogo único. Persistindo empate, disputa da vaga para a final nos pênaltis. Dia 9, domingo, às 17 horas, Chapecoense e Joinville. Você ouviu Momento Esportivo. A Cressol apresentou Jornal do Trabalhador. Todos os dias, de segunda a sexta, entrevistas, comentários, reportagens e a garantia de saber primeiro. Cressol, poupar, planejar e investir. Mais que uma cooperativa de crédito, uma família. A cooperação é o caminho do desenvolvimento. Sua família, nosso compromisso. Comprometida com o desenvolvimento do campo e da cidade. Aqui, você está em casa. A sua cooperativa de crédito. Faça uma visita à agência Cressol e conheça as vantagens. 8:32, TV daqui, Jornal do Trabalhador, edição de quinta-feira, 6 de março de 2025. Apresentação, Cristiano Oegen. Na sequência, você fica com o programa Top Show na Rádio Doce Mel e 87,9 FM também, em nossas plataformas digitais. O Jornal do Trabalhador retorna amanhã, dia 7, sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã. A você, ouvinte, um excelente dia. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal do Trabalhador. De segunda a sexta, sempre com a garantia de saber primeiro. Daqui a pouco estamos de volta. Fique agora com nossos apoiadores culturais. Doce Mel FM. Apoio Cultural. Para você, empresário de Vitor Meirelles e região, a Contabilidade Boeing traz a vocês mais uma novidade. Agora estamos contando com serviço de certificação digital para pessoa física e jurídica. Pensando sempre no melhor para sua empresa, associação ou entidade, a Contabilidade Boeing ainda conta com todos os serviços na área contábil, fiscal e pessoal. Venha nos visitar ou faça sua consulta pelo fone 3258-0140. Apoio Cultural. Doutor Francisco Mendes Júnior atende na especialidade de ortodontia, cirurgia, prótese, dentes de porcelanas e implantes com carga imediata, com colocação de implantes e dentes fixo na mesma semana. Doutor Francisco Mendes Júnior atende em novo endereço na rua Afonso Rinaldi, número 25, bairro Palmitos, Vitor Meireles, na antiga clínica Inovar. Agende sua avaliação no fone 3258-0106 ou no WhatsApp 996-20-7452. Não tenha medo do seu sorriso. Doutor Francisco Mendes Júnior, CRO 7297. 87.9. Você em primeiro lugar. Doce Mel FM. Prepare-se. Mais música. O máximo em música. Aprovado. Eu penso que a fama é nunca ser nada de verdade. Esta é a sua rádio. Todos os sucessos, toda hora. Indiscutivelmente, a melhor rádio. E bota uma moda boa, vamos curtir a noite de patroa. Aqui, toca a sua música. Toca. As melhores promoções. A melhor rádio. A partir de agora, você vai curtir o melhor da sua manhã. Top Show, muita música, sua participação, horóscopos e muito mais. Está no ar. Top Show. Bom dia. Legal, hein? Muito bom dia, tudo em paz, tranquilo, sereno, que bom, hein, que bom, solzão aí já despontando, e você também na nossa companhia, prazer, viu, Cristiano, cheguei pro nosso Top Show, nossa manhã de TBT, de recordações musicais, vamos viajar no tempo através da música, e claro, às 8h36, começando nosso Top Show, programa da família Meirelense, na Rádio dos Melhores Ouvintes, a Rádio de Vitor Meirelles, aqui em ZY1535, Doce Mel FM 87,9, também em docemelfm.com.br, também no nosso aplicativo na Play Store, o seu celular Android. Hoje é 6 de março de 2025, né? Partiu o governador de São Paulo, Mário Covas, em 2001, né? Ele chegou a ser também candidato à presidência aí nos anos 90. Anunciado o primeiro milagre para Cícero em Juazeiro, em 1889. Apresentação do primeiro longa-metragem Carmiranda, em 1983. Santa Rosa de Viterbo é a santa do dia para hoje, também, consideração. Já, em 2 minutinhos, aguenta aí, tem posto do dia, estamos finalizando aqui o posto do dia nas nossas redes, também no Locução 87 no Facebook e no nosso arroba Rádio Doce Mel FM no nosso Instagram. Segue a gente segue de volta. 32580303 para você ligar, ligação normal, ou também no WhatsApp, você não liga, manda seu texto ou áudio até 25 segundos. No mais, estamos conversado, bora pra frente, pra cima dessa quinta-feira. Cheia de calor já, né? 24 graus e meio, vai bombar aqui até meio-dia, a melhor programação do seu rádio. Simbora, começando com Mr. President. Bom dia pra você, manhã de TBT no ar. Bom dia. Vai bombar aqui até meio-dia, a melhor programação do seu rádio. Simbora, começando com Mr. President. Bom dia pra você, manhã de TBT no ar. Bom dia.